e bem o que, que ela quer. O relacionamento não é exato como a matemática. Na prática, tá ligado, tem que ter a tática. Infelizmente, só amor não é suficiente. Quem entende o que essas mina faz com o coração da gente? Mas se ela quer partir, vai que vai. Deixa aí, deu pra sentir que essa menina aí só quer zoar. A noite tá aí, então eu vou me divertir. Tem horas que o mundo conspira pra gente não amar. Pega o celular, liga pras mamadas. Hoje tem noitada e o bagulho vai ser sério. Sem minha arriscada, chama minha rapaziada. Que hoje tô sem limite e o GP tá sem critério. Eu sei que na hora H ela vai me ligar, dizendo que me ama e que quer voltar. Mas com essa novinha eu tô esperto. Sei que ela quer bagunça, ela quer relacionamento. Capaz de aparecer, de ligar e dizer que essa noite vai ter, que tá tudo na minha mão. Então pode crer que eu tô com você. Vou te dar prazer e tu me dá o que é bom. Ela foi capaz de aparecer, de ligar e dizer que essa noite vai ter, que tá tudo na minha mão. Então pode crer que eu tô com você. Vou te dar prazer e tu me dá o que é bom. Mina, eu gosto quando você aparece. Não importa quanto tempo vai ficar, aqui é o nosso lugar. Esquece aquele cara pra lá, que eu vou te proporcionar momentos que tu nunca vai esquecer de lembrar. E vai dizer que gamou, mas entre nós não pode ter amor. Uou, aqui é outra sintonia. Tu pode ser minha amante, mulher vadia. É só dizer o que quer, desenrola, não enrola. Que eu te prendo a meu pé e tu me tranca na sua gaiola. Os boiola vão ficar chateado. É papo de querer você pra ser namorado. Eu tô com o tempo meio que esgotado pra essas paradas. Não posso fazer nada se tu é mó tarada. Vem com a perna malhada, tatuada até no cóccix. Então me espera no boxe que eu já vou te ver. Ela foi capaz de aparecer, te ligar e dizer que essa noite vai ter, que tá tudo na minha mão. Então pode crer que eu tô com você. Vou te dar prazer e tu me dá o que é bom. Ela foi capaz de aparecer, te ligar e dizer que essa noite vai ter, que tá tudo na minha mão. Então pode crer que eu tô com você. Vou te dar prazer e tu me dá o que é bom.